Capítulo 24. E quanto aos filhos de Araão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Araão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos, e Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi, com Zadok, dos filhos de Eleazar, e Aimeleque, dos filhos de Itamar, dividiu-o segundo seu ofício no seu ministério. E acharam-se muito mais chefes dos pais entre os filhos de Eleazar do que entre os filhos de Itamar, quando os repartiram, dos filhos de Eleazar 16 chefes das casas paternas, mais dos filhos de Itamar, segundo as casas paternas, 8. E os repartiram por sortes, uns com os outros, porque houve governadores do santuário e governadores da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E Semaías, filho de Natanael, o escrivão dentre os levitas, os registrou perante o rei, e os príncipes, e Zadok, o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes, e entre os levitas, dentre as casas dos pais tomou-se uma para Eleazar, e outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda a Jedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seurim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acós, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a décima a Secanias, a undécima a Eliasibe, a duodécima a Jaquim, a décima terceira a Upa, a décima quarta a Jezebeabe, a décima quinta a Bilga, a décima sexta a Imer, a décima sétima a Ezir, a décima oitava a Pises, a décima nona a Petaías, a vigésima a Jisquel, a vigésima primeira a Jaquim, a vigésima segunda a Gamu, a vigésima terceira a Delaías, a vigésima quarta a Maazias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Araão seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha mandado. E do restante dos filhos de Levi: dos filhos de Anrão, Subael; dos filhos de Subael, Gedias. Quanto a Reabias, dos filhos de Reabias, Isias era o primeiro. Dos Isaritas, Selomote; dos filhos de Selomote, Jaate. E dos filhos de Hebron, Gerias o primeiro, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro, Jecamião o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica; dos filhos de Mica, Samir, o irmão de Mica, Isias; dos filhos de Isias, Zacarias. Os filhos de Merari, Mali e Muzi; dos filhos de Jazias, Beno. Os filhos de Merari: de Jazias, Beno, Issoão, Isacur, e Ibri. De Mali, Eleazar, e este não teve filhos. Quanto a Quis: dos filhos de Quis, Jerameel. E os filhos de Muzi: Mali, e Éder, e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. Estes também lançaram sortes como seus irmãos, os filhos de Araão, perante o rei Davi, e Zadok, e Aimeleque, e os chefes das famílias entre os sacerdotes e entre os levitas. Assim fizeram, tanto os pais principais como os irmãos menores.